temático, mas sempre sou rimático. Correndo do sistema, sempre sistemático. O maloqueiro de rua não põe a cara no fantástico. Sei que a guerra é difícil, mas a gente é sempre tático. Na tática eu levo e assim prossigo o filme. Vou invadir a sua TV somente pra queimar seu filme. Aqui é realidade e não é o Intercine. Aguenta firme, vai a luta pela rua e sua conduta. O primeiro da disputa, sem cair em carapuça. Sou a mão que tem a força e a rima é minha luva. Simplifique, não confunda, continue na escuta. Na TV só passa bunda, prefiro ficar na rua. Sou ruim em matemática, perito em geografia. Conhecendo os subúrbios e sua geometria. Conhecendo a polícia e sua covardia. Conhecendo hip hop e sua ideologia. Sou ruim em matemática, perito em geografia. Conhecendo os subúrbios e sua geometria. Conhecendo a polícia e sua covardia. Conhecendo hip hop e sua ideologia. Mais uma vez de novo, só pelo povo da periferia. Somos maioria no jogo, anêmico e alado. Conectado, contado, até cantado ou notado. Na rima de esquina com os parceiros. Se mandar o beat, sou primeiro ligeiro. Como soldado da norte, que por sorte a vida me torna forte. Nas ruas do Recife e Nordeste, sobrevivendo a cada teste com a peste. Pode acreditar, bota a cara e verá. Porque a gente não vai maneirar. Sou ruim em matemática, perito em geografia. Conhecendo os subúrbios e sua geometria. Conhecendo a polícia e sua covardia. Conhecendo hip hop e sua ideologia. Sou ruim em matemática, perito em geografia. Conhecendo os subúrbios e sua geometria. Conhecendo a polícia e sua covardia. Conhecendo hip hop e sua ideologia. Presta atenção, se errar não tem direito a perdão. Nesse mundo de cão, tenho missão. Meu corre não será em vão. Procuro sempre estar envolvido. Os maloqueiros é que é atrevido. Pra você que duvidou, na gente não apostou. Na firmeza que estou, solta a base, eu boto flow. Os loucos acreditou, vários se identificou. Maloqueiro como eu sou, largadão eu vou que vou. Vou que vou, vou que vou. Grafiteiros entraram no prédio do JK às 5h30 da manhã. Subiram até o último andar. No momento em que escreviam a frase "O povo quer casa", foram surpreendidos por seguranças e policiais militares. Aí os homens se ligou. Mas que apenas quis fazer um protesto. Fazer um protesto. Fazer um protesto. Fazer um protesto. Fazer um protesto.